Controle Salvador, boa noite, o Tan 3560. Informação é a Uniforme. Boa noite, Tan 3560. Identifique, vem na proa de TAP e desça para 3000 pés. O ajuste 1014. Voando em TAP, 3000 pés, 1014, 3560. Boa noite. O Xanen, linha 310, tente da gira, por favor. 310, boa noite. Recife 350, autorizado via Branco 58, roda pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1-9-35, transponda 5520. Recife autorizado, nível 350, por 8, pista 10, curva à esquerda, Puca Caju, 1935, copiou 5520, transponda 5520. Correto, o chinema é 3-0, chama para feedback, o chinema é 5-5-2-0, tranquilo. Toma na graça. Salvador, boa noite, é o TAM 3858, sentinela uniforme, autorização 350, Fortaleza. TAM 3858? 3858. Ok, 3858, Fortaleza, 370, uniforme 119, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, vamos transição Froti, controle 1935, transporta 5523. Autorizado, 370 para Fortaleza, via Brasil 19, Momo Froti, 5523 no transponder, 1935, controle 3858 no portão 7. Estou confirmando 3858, 5523 no transponder, sempre para feedback acionar. Copiado, 5523. Da presente, vou ir direto, Aracaju. Aracaju direto, 5216. Salvador, muito boa, 63, ou oh, corrija, 62 agora, 6201 da Oceaner, pushback acionamento no 10. 6201, no 10, autorizado, pushback acionar, chama o táxi. Autorizado, chama. Salvador, TAM 3662, solicito autorização de tráfego para Natal, nível 390. 3662, boa noite. Copiou 370, aguarda a coordenação de 390. Copiou 370. Ok, Natal 370, autorizado, uniformes Lu 10, decola da pistão no 0, primeira curva à esquerda, Puca, transição de para, saída, controle 1935, transporta 5522. Natal, nível 370, eu tenho o 10. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, Puca, transição de par. Controle de Salvador na frequência 1935, transponde 5522. TAM 3662. 3662, com o treinamento correto, para pegar aqui o sinal. Camarada. Salvador, 6201 no Oceaneiro acionado, táxi 91 a bordo. Temos exatas 3 horas e 30 minutos, alterna com 20. Ok, 6201, contorne o pátio principal, após siga via Índia no ponto de espera 18614, por favor. Ok, via Índia 186, obrigado, boa, comei 14. Salvador, boa noite, A3152, informação Uniforme. A3152, boa, desça para o nível 050, chegada Mari, acione a identificação. 050 Mari, identificou a 3152. Estou no 604, chame agora a torre 186, tem o meu posto. 186? A 3560, autorizada a final de leste, desça para 2000 pés, informe no localizador. A 2000, informará no localizador, dono 0, 3560. Oi, Salvador, boa noite, gol 1604, baixado e travado, pastor. No 604, tá baixado travado? Afirmo. 604, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós, ajuste 10 no 4. Pouso autorizado, 2014, gol 604. Salvador, boa, 6201, Oceaneiro, ponto de espera pronto. Boa noite, Oceaneiro 6201, mantenha a posição. Mantendo. Do acionamento, chame pro PUSH 5836. Chamará pro PUSH, obrigado. Oliveira? Comando Salvador, boa noite, 376748, informação de Fóvia passando Luiz para 170. Alô, Web 6748, identifique, chegada Mari, desça para o 060. Identificação, chegada Mari, desça para o 060, Web 6748. Estado 3152, desça via para 2000, vai seguir como número 2, tráfego da companhia Patamicap, informe no localizador, avião 1094. Via para 2000, como número 2, 1094, ficará estabilizado, 3152. Salvador, Oxana 6310, pronto para puxa de acionamento no 01. Pega o sinal, vem 3-0, chama para o táxi. Chamarão. Turma 04, soma 40, direita, chama soma 21, decimal 9, boa noite. 219, liberando a direita com 604. Pushback Web 5836. Então 5 autorizado Pushback Web, chama táxi. Autorizado Pushback, chama táxi 5836. 099. Iniciando, né, 201. Boa noite, táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa vai reportagem da Juliette, o 604. Decolas 42, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 1935, obrigado, na boa. Salvador, muito boa. 6201 da Oceanero. Boa noite, Oceanero 6201, contato radar, subou para o nível 360 na proa de Lida. 360, voa Lida, 6201. Da 3560, passando Duna, torre 18-6, tem um pouso. Afirmativo, eu ia lhe informar agora. Estamos estabilizados, obrigado, até daqui a pouco. É. Web 6748, autorizado ao ProDTAP, desça para 2000 pés, o ajuste 9094. ProDTAP, 2000 pés, 9094, Web 6748. E 5216, chama agora Recife, frequência 1262685 e alterna 12545. 2685, 12545, obrigado, bom trabalho e até a próxima. Momento. Salvador, boa noite, eu sou 3560, passando o Índia Serra, estabilizado. 3560, boa noite, ajuste no 0 no 4, tá baixado travado? Ah, afirmativo, baixado e travado. 3560, autorizado, pouso, pista no 0, vento 120 graus com 10 nós, com 10 nós. Pouso autorizado na 10, tá? 3560. As frequências? A primária de Recife 126.85 e a secundária 125.45. 2685.25.25.45. Mantendo posição, mas é o Juliette, o 604. Ok, se o portal número, de número 4, aguarde um instante, será autorizado o número 04. Aguarda, o 604. Vai iniciar o táxi? Daqui a pouquinho, estamos dando partida no outro motor aqui. Pegou o 604, ingresso direto, portão 4. Ingresso para o 4, voo 604. Táxi Web 5836, 130 a bordo, com 3 horas, Fortaleza Alterna, observando o 37, ingressando 5836. 35836, após o gol, prossegue até o ponto de espera, vem no ponto de espera 18:6, 20:14. Afirmativo, então, após o gol, ingressa na Índia, com o ponto de espera 18:6. Obrigado, um ótimo serviço, até mais, até a próxima. Falou, Salvador, boa noite, 89, boa noite, Sente da Victor, autorização, Galeão. Boa noite, 89, boa noite, só um minutinho pra copiar. E essa é portar a localizador, Web 76748. Certo. Boa noite, 352, que eu tenho a aproximação, guarda autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. 3152, no 0 no 4. Zero, solos 47, direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 19, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, 103560, ali pra direita. 0, vento 1, 3, 0 graus com 0, 9 nós. Iniciamos, já é 63, vamos 0. Quero baixar de travado, 3, 1, 5, 2. Guarde autorização de pouso, está 3, 1, 5, 2. 3, 1, 5, 2. Solo Salvador, é o TAN 3858 com 138 a bordo, do 4 horas e 26 de autonomia, alterna João Pessoa, está pronto para o táxi. Entra Web 5836, inicialmente mantém a posição. Vai, mano. 3152, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus com 10 nós, com 10 nós. Pouso autorizado, pista no 0, TAN 3152. 310, decola os 49, controle 19-35, bom voo, boa noite. 19-35, boa. alterna 3325. 2513325, obrigado, boa. Uma cópia. Ok, Galeão 360, da cola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El, Leida Fazenda Bidev. Controle 199 decimal 35, transporta 5525. Você é da PUCA? 350 na PUCA, o rotacionamento é 310. A rota após Bidev, rota 9857, Porto Seguro, Upsiluno 65 Pampa. 360 aprovado, decola 10 curva direita, Nadael Leda, após Bidev. 1935 motores, 5525 transponder, gol 1289. Copiou a rota? Ativa, após Bidev, Porto Seguro 57, seguro, Upsiluno 16, depois vai a Itália. Obrigado. Vai, morreu, temos por Porto. Sem para o feedback, sinal, 89. Da Juliette, na 3560. 3560, ingresso, Juliette, portão 5. Juliette 05, na 3560. No solo 5-1, no direito, no solo 2-1, decimal 9, boa noite. Dia 19, boa, 3-1-2. Controle, a possibilidade para a Naco Recife, a prova do Romeo Fox 08 para o Ocean 6310. Estamos coordenando. Obrigado. É 748, chame 2, Salvador 18-6, até o meu posto. 2286, é o Gatimento 748. Salvador, uma boa noite, hotel 3258, pronto no ponto de espera. Boa noite, 358, mantenha a posição. Mantenha a posição, 3258. 2, Salvador, boa noite, vai 7648, no localizador da 10. Boa noite, vai 7048, reporte Simbra, baixado travado, hoje no 0 no 4. Portar a Simba, baixar travado, no 094, 7774. Atualizado o Romeo Fox 018-6310 da Oceanet. Gente, o Romeo Fox 018, agradeço, Oceanet 6310, obrigado. Controle 3935, bom, boa noite. 3935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Web 5836, livrando 1600 pés. Web 5836, contato radar, suba para o nível 330. 330, pro Caracaju, 5836. Mensagem 48, check 30, livre pouso, pista no 0, vento 120 graus, com 10 nós. Ok, passando agora sim para baixar essa mensagem, mensagem 4, afirma visual com tráfego curto final no zero? Afirmativo. 28 após a passagem do tráfego, que é um Boeing 737 da Webjet. Após a Lima tem, capturou no zero. Gente, após a passagem da Webjet, a Lima tem da 1-0, da 3-8-5-8. Salvador, boa noite. Voo 1604, estamos no 4 para autorização de tráfego Fortaleza. Show, gol!